meu sentimento. Nesse instante que a minha alegria dissipou, um beija-flor me contou todo o enredo desse amor. Você é a luz que me guia, não deixe morrer esse amor. Será que você quando foi carregou e levou um pedaço de mim? E agora me vejo assim em pleno sentimento num beco sem fim. Volta, a Inês é morta, não fecha a porta do seu coração. E volta, volta, a Inês é morta, não fecha a porta do seu coração. E volta, volta por favor, tô precisando de você. Me dá seu calor, eu tô com frio, vem me aquecer. Não dá pra viver, nem quero imaginar. Viver sem você não dá, não dá. Volta por favor, tô precisando de você. Me dá teu calor, eu tô com frio, vem me aquecer. Não dá pra viver. Meu sentimento, nesse instante que a minha alegria dissipou, um beija-flor me contou todo o enredo desse amor. Você é a luz que me guia, não deixe morrer esse amor. Será que você quando foi carregou e levou um pedaço de mim? E agora me vejo assim em pleno sentimento num beco sem fim. Volta, a Inês é morta, não fecha a porta do seu coração. E volta, volta, a Inês é morta, não fecha a porta do seu coração. E volta, volta por favor, tô precisando de você. Me dá teu calor, eu tô com frio, vem me aquecer. Não dá pra viver